meuscds.com. Ah, se esse aperto fosse falta de dinheiro, horário de pico, ônibus lotado, trânsito parado, eu dava um jeito. Mas esse é outro tipo de aperto. Tá sobrando vontade, tá faltando coragem. Não aguentei, apelei pra bebida. Vou pedir licença pra voltar pra sua vida. Ah, é que eu tô com saudade, saudade de viu rad, daquelas que bate, bate, arde mais que mete a late. É que eu tô com saudade, saudade de viu rad, daquelas que bate, bate, arde. Meu CDs.com. É que eu tô com saudade.